Todas às 9h30 da manhã. E acho que é inadmissível, pronto, estamos aí, estava aí a sala de gente quando chegamos. E é inadmissível que as pessoas vão lá dentro e acho que o médico lá dentro está saturado, está cansado. E não se compreende. Por falta de médicos, não se compreende. Há pessoas aí que estão aí para a ceia. Uma pessoa esteve aí de manhã aqui para a ceia. E se calhar é isto que eles querem. É que as pessoas saiam daqui para o centro de saúde fechar. Mas este médico é o mesmo que está já desde o início da manhã? Sim, pelo que eu sei, acho que é o mesmo que está desde o início da manhã e está até às 8 horas da noite. E deparei-me com este cenário. Estão desesperados, não é? Desesperados, exatamente. Já estava aí uma senhora a reclamar, estava aí com uma criança cheia de febre e foi à frente das pessoas todas que aí estavam e acho que trocou medicamentos e coisas assim parecidas, baixas em nome de homens. Não se compreende, pronto, não se compreende. Mas acho que não está correto o que estão a fazer.